Vibe Online. Hot 107. Agora na Hot 911, meu muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Hot 107. E a partir de agora, até 11 da noite, tem muita vibe aqui na sua Hot 107. Aumente o volume. Vibe Online. Porque começou o Vibe Online no oferecimento curso Nova Opção. Você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Reforço para matemática, português, química, física e biologia. Isoladas para matemática e física, venha nos conhecer. Salas climatizadas com capacidade para 20 alunos. Matérias isoladas para vestibular e concursos públicos. Garanta já a sua vaga. Curso Nova Opção, Rua São João, Santa Esmeralda. Próximo ao posto Atitudes. Telefone 9649-8877 e 8863-0541. Eu falei curso Nova Opção. Vibe Online. É isso aí, abrindo Vibe Online desta noite, quarta-feira, 27 de novembro, ano 2013. Abro com o Sampa Crio. Vou até o fim. David Guilfegabe. Todo sonho deve ser infinito. Nós fizemos planos tão bonitos. Eu acordei sem os carinhos seus. Você se foi. Não posso entender. Não sei o que aconteceu. Como foi te perder? Na vida eu sempre aprendi a nunca desistir. E vou até o fim pra ter você pra mim. Sem sentido, o que vale um coração está batido. Ao menos vem e diz o que te fiz. Se eu errei, eu juro que não quis. Não posso entender, não sei o que aconteceu. Eu sempre aprendi a nunca desistir. E vou até o fim pra ter você pra mim. Não existe limite, quem ama nunca desiste. E eu sonhei que era assim, uma história sem fim. Tão difícil aceitar ou tentar disfarçar o vazio que veio habitar em meu peito. Não sei o que aconteceu. Eu sempre aprendi a nunca desistir. E vou até o fim pra ter você pra mim. De que eu pegar? De que eu pegar? 107. Vibe Online. Hot 107, Sampa Crio, vou até o fim. Boa noite pra você, muito obrigado pelo carinho do rádio ligado. Hey, this is Lady Gaga. This is Beyoncé. Novidade. Essa é a sua rádio. Hot 107. Hello, hello, baby, you come. I'm a little boy, boy, can you get it up? I'd like to make myself believe. Charlie's like a melody in my head. Da Hot. Essa. Hot FM. I'm a little boy, boy, can you get it up? Chegou a hora de mais uma novidade. Alô, amigos ouvintes da Hot 107. Novidade. Zé Henrique e Gabriel. Deixa. Essa é a nossa nova música. Solidão dando risada. Hot 107. Hot 107. Hot 107. 107. 107. David Guilfegari. Lembro de nós dois olhando as estrelas, a noite perfeita, loucura e prazer. Será que existe alguém assim no outro planeta, amando um outro alguém como eu amo você? Ouço essa canção tocando no meu quarto e nem ao menos sei onde você está. A saudade é uma faca no meu peito, eu tenho teu silêncio pra me sufocar. Fecha os olhos, roda o mundo, deixa a vida te levar. Eu me prometo um dia te encontrar. Eu vejo teu olhar nos meus sonhos. Posso te encontrar sempre assim. Eu posso imaginar. Pra mim, eu tenho um coração partido bem no meio, como aquelas fotos que você rasgou. Longe de você, esse planeta é triste. Não existe vida sem o teu calor. Ouço essa canção tocando no meu quarto e nem ao menos sei onde você está. A saudade é uma faca no meu peito. Eu tenho teu silêncio pra me sufocar. Fecha os olhos, roda o mundo, deixa a vida te levar. Eu me prometo um dia te encontrar. Eu vejo teu olhar nos meus sonhos. Eu posso te encontrar sempre assim. Eu posso imaginar. Te encontrar sempre assim. Posso imaginar outros planos. Yeah. Um universo paralelo ter você pra mim. Um universo paralelo ter você pra mim. Hot 107. Maurício Manieri na Hot 107 FM. Tenho um sentimento guardado em mim, o sentimento mais bonito que possa existir. Eu não tenho grana, mas tenho um sonho, e esse sonho é o lugar pra gente viver. fosse um mágico, se eu fosse escultor, revelaria numa pedra todo o meu amor. Eu sei que não é muito, mas foi o que eu pude fazer. Compus esta música pensando em você. Eu vou cantar pra todo mundo esta sua canção, pra te trazer em um segundo ao meu coração. Meu mundo é melhor com você. Se eu fosse o mágico, David Guilherme, se eu fosse escultor, revelaria numa pedra todo meu amor. Eu sei que é muito, mas foi o que eu pude fazer. Compus esta música pensando em você. Que eu vou cantar pra todo mundo esta sua canção, meu coração. Eu vou te esperar, eu vou te esperar, pra poder te dizer, e só que perto de ti, meu mundo é melhor, meu mundo é melhor com você. Meu mundo é melhor com você. 107. Vibe online. Hot 107. David Guilherme. Esse amor que dói em mim, sou um anjo só, que sem dizer não, vive maltratado assim. Tudo eu já tenho, só não o seu amor, mesmo com o céu azul. Por causa desse bem, não quero mais ninguém, pois não quero ser mais um. E nada do que diga e tente me culpar, você não vai mudar a minha vida, porque não vou mais viver sempre atrás. Você não cuidou do meu amor, essa indiferença dói demais. É que me sobrou apenas dor, assim eu vivo mesmo um pouco mais. Você não cuidou do meu amor, agora você tem que dizer vai. Mas estou aqui morrendo mais. Diz que quer o amor de uma mulher, esse louco amor te dei. O que você me diz fica gravado em mim, tudo que me fez eu sei. Eu nunca disse não aos caprichos seus, te levei até o céu. Por que fez assim? Isso tudo sempre atrás. Você não cuidou. Vibe online. Vibe. Vibe. Vibe. Vibe. Online. David Gelfegali. David Gelfegali. Imaginei 107. Hot 107. Agora na Hot 9:32. Meu muito obrigado a você aí pelo carinho do rádio ligado. Um abração aí ao Lailton Filho, já por aqui no Facebook da Hot. Meu muito obrigado. Ah, lembrando que a partir das 11 eu irei sortear aqui um ouvinte, né? Pra curtir dia 15 de dezembro, o show da Galinha Pintadinha com a chegada do Papai Noel, lá no estacionamento do supermercado São Luís. Portanto, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/radio107pop, e concorra a ingressos. Além do ingresso para o show da Galinha Pintadinha, você também concorre 2 fones da Sony e um tablet. Serão sorteados aí os fones quando atingirmos 1000 acessos, né? 1000 fãs, e o tablet final do ano agora, né? Você presenteado aqui pela Hot 107. Bacana? Curte, vai lá e aí a gente com certeza vai te contemplar, te presentear, tá certo? Não perca tempo. Olha, eu vou aqui a um rápido intervalo, volto já já, mas antes quero mandar um beijão aí pra Clécia Araújo, Aline Oliveira e um abraço ao Igor Matias, também o Lailton Filho por aqui acessando e ouvindo a Hot pela internet. Bacana, hein? Fica à vontade, seja bem-vindo, é a Hot 107. Hot FM. Your number one hit music station. The variety of hits don't stop when you get to work at 9. A hit blitz. Yeah. From 9, the most music around, non-stop. I only miss you when I'm breathing. This is not a drive-by. Hot FM. Você vai ouvir agora Giro de Notícias. As notícias do Brasil e do mundo, da comunidade, o destaque para o esporte e muito mais. Agora, Giro de Notícias. Muito bem, chegando aqui informações na sua Hot 107. Olha, diretamente do portal 7 Segundos, polícia divulga imagens de acusados de tráfico de drogas em Arapiraca. Detida, companheira de outro acusado preso, se auto-intitulava Anjinha do Pó. Pois é, Anjinha do Pó. A auto-intitulação estava escrita à mão em um caderno encontrado por policiais durante uma operação policial em diversos pontos de Arapiraca, na manhã desta quarta-feira. A letra arredondada é de Ângela Rodrigues, de 28 anos, companheira de José Ronaldo Araújo Júnior, o Rambo, de 32 anos. O casal foi preso em flagrante com cocaína, maconha e munições no povoado Furnas. A cocaína era vendida, já a maconha era apenas para uso pessoal dos acusados. Assim como Ângela e Rambo, foram detidos José Lutemberg Nogueira Santos, de 19 anos, e José Ailton Silva Filho, de 46 anos. Na casa de Lutemberg, os policiais encontraram cocaína e documentos de motos em nomes de terceiros e uma moto Pop 100 de cor vermelha e placa OHH8276. Já com o José Ailton Silva Filho, foram apreendidos 20 gramas de crack, 12 pedras de crack, 10 gramas de maconha, uma sacola com sementes de maconha, dinheiro em cédulas de 2 e material usado para vendas de drogas, como sacolinhas plásticas e papel alumínio. Todos os acusados estão detidos na Central de Flagrantes de Arapiraca. A operação teve a participação de 40 homens da Delegacia Regional de Arapiraca, da Operação Asfixia e TJ2. Daqui a pouquinho, mais informações aqui na Hot 107. Hey, this is Lady Gaga. This is Beyoncé. Novidade. Essa é a sua rádio. Hot 107. Hello, hello, baby, you come. Come on, boy, boy. Na Hot. Essa. Take it, take it. Hot FM. Come on, boy, boy, can you get it up? Chegou a hora de mais uma novidade. Alô, amigos ouvintes da Hot 107. Novidade. Zé Henrique e Gabriel. Deixei você. E essa é a nossa nova música. Solidão dando risada. Hot 107. Hot 107. Hot 107. A verdadeira culinária oriental em Alagoas é no Miroco Sushi Bar, com o disque sushi mais rápido da cidade, 3522-5892. E o melhor, com 20% de desconto no almoço de terça a domingo, aberto das 11h30 às 15h e das 18h à meia-noite. Aproveita a promoção terça do Temaki e do Hot. A verdadeira culinária oriental em Alagoas é no Miroco Sushi Bar. Hot FM. Você está ouvindo Hot FM 107 FM Hot FM. O brilho no olhar, o encanto no ar, traga seus sonhos pra perto da gente. Shopping, a magia do Natal, bem mais perto de você. Hot 107. Em novembro, Nestlé apresenta o mito, a voz, o carisma, o amor e toda emoção de... Que prazer receber você. Esse cara sou eu. Roberto Carlos em Maceió. Quinta, dia 28 de novembro, às 22 horas, no ginásio do SESI. Quando eu estou aqui. Sucesso absoluto. Vendas Ótica Diniz Prime e ingressorápido.com.br. Informações 3231-8238. Roberto Carlos, Orquestra e Coral no Ginásio do SESI, com muitas emoções. Patrocínio Cartão Credit Card Emoções. Apoio Óticas Diniz. Hot 107. Galvão Avícola e Galeteria. Frango abatido, cortes selecionados, galeto assado, produtos da marca Camarão, ovos, cerveja, refrigerante e muito mais. Experimente nosso kit. Galeto assado com pão de alho. Galvão Avícola e Galeteria. Aberto de segunda a domingo. Rua Bela Vista, 1480, bairro Brasília. Ligue 3522-3075. É o Disque Frango Galvão. É mais rápido. É mais gostoso. Já pensou em virar DJ e ser um dia como David Guetta? Ah, ia ser legal demais, né? Já pensou você ali mixando tudo? As minas pira. Hey, David Guetta. Então a sua Hot vai te dar um empurrão. Acesse facebook.com/radio107 e participe da promoção Dois Fones da Sony no Face da Hot. É isso mesmo, dois fones da cor branca da Sony. A caixa aí, produção, deixa ver. Olha que bonito, rapaz! Ô, produção, também quero esse fone aqui, hein? O meu filho tá velhinho já, viu? E para participar é moleza. É só curtir a página no Facebook da Hot e pronto! Ih, fácil, fácil. Não falei? O sorteio acontece quando atingirmos 1000 fãs. Então não vacila, manda ver, participe! Dois fones da Sony no Face da Hot. É mais uma da sua Hot. A rádio que também é a número 1 no Facebook. Hot! Yeah! Hot! Acesse facebook.com/radio107pop. É a página da Hot FM no Facebook. Curta a nossa página e ganhe prêmios. Yeah! Hot! Hot 107. Vibe online. Vibe. Vibe. Vibe. Vibe. Online. Agora na Hot 9h41, estamos de volta aqui no seu Vibe Online no oferecimento Curso Nova Opção. Olha, você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Reforço para matemática, português, química, física e biologia. Isoladas para matemática e física, venha nos conhecer. cadê aqui? Salas climatizadas com capacidade para 20 alunos, matérias isoladas para vestibular e concursos. Garanta já a sua vaga, curso Nova Opção, Rua São João, Santa Esmeralda. Próximo ao posto Cat Tours. Telefone é o 9649-8877 e 8863-0541. Eu falei curso Nova Opção. Agora deixa eu passar aqui no Facebook e mandar um beijo para essas meninas lindas. Um beijão para Luciana Carla, linda como sempre. Tá por aqui. Alô, Lu. Beijo, linda. Beijão também para Aline Oliveira, lá em Feira Grande, que tá por aqui. Meu amigo Lailton Filho, manda um alô aí para o Eduardo Vieira, meu primo, que tá curtindo a rádio pela net. Valeu então, Eduardo. Aquele abraço, meu camarada. Esse foi o meu chapinha, Lailton Filho, pediu Justin Timberlake. Já a gente rola aqui pra vocês, oferecendo aí pro Eduardo. A Aline Ferreira também tá por aqui. Beijão pra Aline. Ainda mandando beijos e abraços a Sônia. Alô, Soninha. Um beijo, meu amor. E a Mari Cherry também curtindo a Hot aqui pela internet. Cheiro pra você. Muito obrigado. E a gente segue por aqui até 11 da noite. Daqui a pouquinho tem a mensagem vibe desta noite. Justin Timberlake. David Guelfegar. Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always there and now on the other side. Cause with your hand in my hand, and original, cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we could go. On the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my baby. is the space and now you're home. Oh. Show me how to fight for now. Show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Hot 107. Hot FM. O que será que a cada instante eu vejo seu olhar? Tudo que nunca pude encontrar em alguém. Quero ouvir. Tem um sentimento que é imortal. Só queria te provar que mesmo longe de você, sou feliz porque eu tenho seu amor pra sempre em mim. Eu nunca vou dizer adeus, pois sei que o teu amor é meu. Desde quando me perdi, te encontrei pra viver cada momento de amor. I'm never gonna say goodbye, cause I never wanna see you cry. Vou gritar pro mundo inteiro que te amo, que te quero e que não vivo sem você. I will never love you. Só vocês! Por que será? Sabor que é bem natural. Tem um sentimento que é imortal. Te quero tanto. Só queria te provar que mesmo longe de você, sou feliz porque eu tenho seu amor pra sempre. Vou dizer adeus, pois sei que o teu amor é meu. Desde quando me perdi, te encontrei pra viver cada momento de amor. I'm never gonna say goodbye, cause I never wanna see you cry. Vou brindar pro mundo inteiro que te amo, que te quero e que não vivo sem você. Seu amor me faz tão bem e quero te provar que posso te amar como ninguém jamais te amou. Eu quero arrancar de mim, quero ver bem alto, a solidão. Só vocês! Hey. Pois sei que o teu amor é meu. Desde apetite eu dobrei pra viver cada momento de amor. I'm never gonna say goodbye, 'cause I'm never gonna see you cry. Vou gritar pro mundo inteiro que te amo, que te quero e que não vivo sem você. Eu nunca vou dizer adeus, eu sei que o teu amor é meu. Desde quando me perdi, te encontrei pra viver cada momento de amor. I'm never gonna say goodbye, 'cause I'm never gonna see you cry. Vou brindar pro mundo inteiro que te amo, que te quero e que não vivo sem você. Hot 107, Herder e Henrique, nunca vou dizer adeus. Agora na Hot 953. Liguei o meu rádio, mas um novo som tocou. Sempre sigo tudo que é bom. Na Hot 107 é só emoção, na batida do meu coração. Oh, everybody plays again, and I just wanna play with you. Tudo de bom eu te desejo nesse som. Vai ser bom com muito som, som, som. Tem Brasil na Copa. Bom, bom, bom. Bola na rede vai rolar e a galera explode. E a torcida vai gritar. Hot 107. Tudo de bom te desejo nesse som. Muito som, tem Brasil na Copa. Bom, bom, bom. Bola na rede vai rolar e a galera explode. A torcida vai gritar. Hot 107. Tudo de bom eu te desejo nesse som. É bom te ter aqui. Você me faz vibrar. Hot 107 toca de primeira. Hot 107. Hot 107. David Guelfegar. David Guelfegar. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar.